liberdade, escolha aqui as melhores todas. Eclético nas rimas, poético, periférico, produtor de Zona Norte. Z, L, o oito letras que formam meu pseudônimo. Incrédito, 29 de janeiro, é dia do meu nascimento. Meu título, segredo de aquário. Cuidado, meu show não é frágil, mas tô pronto pra enfrentar qualquer parada. O ataque é rápido, prático, tático, me lembra expansão, lembra da força. Atenção! Agora meus inimigos vão tremer mais com lugar do terremoto. Sou catastrófico, super-herói das rimas, o meu ciclo é feito ambulante. Escavento contra a pantomima, habilidoso com aderívoro. Vai me tira informação a qualquer momento, microfone não previsto, não improviso. Não tenho religião, mas tenho Deus. Cada um só cada um, religião não se discute. Respeito todas as falas do passado, do presente, do futuro em todos os tempos. Fumando na faculdade da vida, para alguns filha da... Você vale o que você tem, não o que você é. Eu sou o que sou, siga em frente. Na minha passagem pelo mundo, vivendo e aprendendo. Como diz a ciência, nascer, crescer, reproduzir, morrer. Todos nós vamos no dia, como uma árvore, está escrito. Abre a boca com sabedoria e alita a beneficência, extra a sua língua. Vou fazendo minha parte através das minhas rimas. Com recurso, sem recurso, mas representando a maioria. Aniquilando através do meu conhecimento todos os meus inimigos no combate. Essa é minha grossa. Após alguns minutos de estresse, estamos aqui com mais um acusado. Ou melhor, acusada. Vem cá, qual é o seu nome? Marcia Tupé. E aí, o que você tem me dizer sobre essa acusação? Espera aí um pouquinho. Hey, ho, ha, batendo sua cabeça. Uma rima consciente, irmão, não se esqueça. Sou Marcia Tupé, pegue minha cabeça. Não venha de playboysagem, irmão, não me aborreça. Sou o MRC, que manda o papo. Fala do hip hop, envolvimento sou quatro. Grafiteiro DJ, b-boy MC. Minha coxa com hip hop, eu canso de repetir. Cada um no seu cada um, é minha opinião. Pra mim o hip hop é um centro de reabilitação. Que não precisa de dinheiro, só força de vontade. Grafite, dança, canto, melhor é sua imagem. Não estou no rap desde que nasci, mas cresci de novo quando conheci. Teve uma pessoa decente, uma pessoa melhor, que vim mudar esse mundo que tá de mal a pior. Diretamente da Zona Norte, mete o back comigo, não há quem pode. Então não se mete, aqui não tem comédia, sem essa dica ou. Mete o back tá na rima, NRC demorou. Voz grave feminina na rima, te desapontou. Mete o back tá na rima, NRC demorou. Muita gente riu, de mim debochou. Mete o back tá na rima, NRC demorou. Esse movimento não parece, mas melhora a vida da gente. Revolucionário consciente. Bom, garota nervosa, estamos aqui com o terceiro acusado e último. É. Qual o seu nome? Slogan BF, e aí, os últimos serão os primeiros. E aí, então onde você veio? De cripto no bem bom, clandestino na Enterprise. Passei por baixo da roleta, nome espacial do Marais. Tomei André, cartão que, cogumelo com esporte. Objeto rimador não identificado, viajando no teletransporte. No Meia era baixado, do Everest ao subsolo. Fugiu do manicômio, seus neurônios rebolam. Sou parceiro do Capitão Solo. Estamos sendo atacados pela saco de todos os lados. Apolo 73, não vem missão de paz, motor avariado. Turbulência, emergência, SOS, SSS. Pane no motor, câmbio, câmbio. Vixe, onde é que eu tô? A cadeira não ejetou, para a cadeira não abriu. Uhum. De pouso não baixou, pisar no freio, Zé, me pariu. O motor pifou, já partiu. Aham, era meio de Brasil, aqui quem fala é o Slow MC. Aperta o cinto pela saco, o piloto sumiu. Após a entrevista, os acusados seguem liberdade, de acordo com o artigo 5 da Constituição, irritando a oposição, em caso encerrado, aqui segue Fábio Santos para o Jornal Carioca.